Jesus nos convidava para o amor, e não para a culpa, não para o remorso, mas sim para o trabalho no bem. Porque é o amor que vai cobrir a multidão de pecados, porque muito amor os seus pecados foram perdoados, nos dizia o próprio Cristo. O bem que nós fazemos aqui na terra, nos diz o Espírito Emmanuel, através das mãos abençoadas do apóstolo Chico Xavier, é nosso advogado em qualquer parte. A questão número 1000 de O Livro dos Espíritos, que nos diz que somente por meio do bem se repara o mal, não é pelo sofrimento, é pelo bem. Reparando os nossos equívocos, semeando amor, semeando flores onde ontem talvez tenhamos semeado espinhos. E a questão 770A, pouco conhecida entre nós, nos diz Frederico Menezes, palestrante de Pernambuco. Somente por meio do bem se repara o mal, é a questão número 1000. E na 770A, os Espíritos reafirmam: a melhor forma de expiação é fazer a maior soma de bem do que de mal, do que nos seja possível. É o bem que repara, não é o sofrimento. O sofrimento não é agradável a Deus, nos diz o Espírito Joana de Ângeles. Ela, conversando com Divaldo, lhe diz: Divaldo, as flores, as rosas, elas despertam somente com o nascer do sol. Aos primeiros raios luminíferos, elas desabrocham exalando seu perfume, e elas despertam somente com o nascer do sol. Mas as pedras, Divaldo, as pedras precisam ainda da dinamite para despertar. Nós somos essas pedras. Precisamos da dinamite do sofrimento para despertarmos para o amor, que é a nossa missão aqui na Terra. Deus não nos criou para sofrer. O sofrimento é uma exceção, é uma característica dos mundos primitivos e de provas e expiações, como é o nosso planeta Terra. Nos mundos de regeneração quase não há sofrimento, nos diz Allan Kardec. Nos mundos felizes, somente alegria. E nos mundos divinos ou celestiais, somente paz, alegria e amor. Então, o sofrimento é uma contingência. Deus só permite o mal, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, somente porque sabe que dele nascerá um bem maior. Então, ele permite que nós colhamos a nossa própria sementeira, porque sabe que dali nascerá um bem maior. Como está escrito em Gálatas: de Deus não se zomba, o que o homem semear, certamente colherá. A lei de causa e efeito, que nos fala Allan Kardec. Veja que Allan Kardec jamais usou a palavra karma na codificação. Ele sempre preferiu usar lei de causa e efeito, porque ele sabia do conteúdo negativo da palavra karma para nós ocidentais. Porque lá no Oriente ela significa apenas ação e sua consequente reação. O karma pode ser positivo. O karma de vocês é frequentarem e trabalharem o Jepal. É um karma positivo. Reverterá em benefício a todos vocês. Ajudarem essas crianças, futuros cidadãos, cada um deles vos será contado. Cada lágrima de mãezinha enxugada, cada criança que recebe instrução, amor e educação. Então, meus amigos, o convite do Cristo é para o amor. Nada de culpa, de arrependimentos mórbidos, porque a culpa nos paralisa. O Espírito Hamed nos diz, através do médium Francisco do Espírito Santo Neto, que o espírito que fica preso ao passado não consegue avançar. Se nós não deixarmos o passado passar, nós trazemos ele para a nossa tela mental e ele vira presente. E sofremos. E é irracional analisar o passado. Porque nós não podemos mudar uma vírgula sequer do que já passou. Nenhuma palavra do que foi dito. Nenhuma ação. Mas nós somos senhores do nosso amanhã, nos diz o Espírito Emmanuel. Através do que fizermos hoje, estamos construindo um mundo diferente, um amanhã, um amanhecer de alegria, de felicidade, de paz. O espírito que fica preso ao passado não consegue avançar. E o Cristo já asseverava há 2000 anos, o trabalhador que lança a mão da charrua, que pega no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Nós temos que deixar o passado passar. E esse benfeitor amigo me disse certa vez: Nazareno, vocês não vão esquecer tudo de mal que vocês fizeram nesta encarnação? Quando vocês voltarem na próxima como crianças, vocês não vão esquecer de tudo? Sim, é verdade. E não será